Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Viola, canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste desde o jeito de cantar. Vontade de chorar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumir, como as águas vão pro mar. Nesta viola canto e gemo de verdade. Representa uma saudade. Nesta viola canto e gemo.